A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, é com alegria que nós vamos abrir mais um livro da Bíblia e vamos ler esse livro. O objetivo claro e fundamental para nós nesse trabalho é a leitura da Bíblia. O que nós pretendemos é que cada um dos ouvintes ouça a palavra do Senhor, tá bem? É muito importante, aproveito para falar para líderes e toda a igreja no geral, seja o que você for fazer, aquilo que você for dedicar seu tempo, seu ministério, você tem que ter claro qual é a proposta. Então, senão você se embaralha todo. Desde um sermão, às vezes a gente vê um sermão todo, vai para frente, vai para trás, vai para o lado, embaralhado, e você percebe isso também em pessoas que dirigem a igreja em áreas diferentes. Pode ser das crianças aos adultos, seja o que for, você tem que ter claro. O objetivo nosso é ler a Bíblia com você. Lendo a Bíblia, há um objetivo secundário: passar em algumas informações históricas, geográficas, linguísticas, mas algumas, duas, três por capítulo, tá bem? E há um terceiro, mas menor objetivo, né? Um objetivo terciário, que é uma palavra pastoral. E, pastor, por que o objetivo menor? Porque nós estamos falando, nós chegamos na última. Na última avaliação, nós estamos falando para 20 países e nós estamos falando a 377 mil escutas, ou seja, pessoas as mais diversas, de lugares diferentes, de formação diferente. Então, uma palavra pastoral, ela cabe? Cabe, mas assim também de passagem. Então, o primeiro objetivo, ler a Bíblia, porque a Bíblia fala. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra do Senhor. Alguma informação a mais, em segundo lugar, é bom? Sim, é muito bom, porque ajuda você a compreender um texto. E um terceiro objetivo, deixar uma palavra pastoral por capítulo, é bom? Claro que é bom. É bom porque é um aconselhamento, torna-se um aconselhamento. Hoje eu vou falar uma palavra só, pastoral, reforçando conceitos da vida cristã, tá bem? Nós vimos primeiro livro de Samuel. Depois nós vimos o segundo livro de Samuel, foi o 39º, 1 Samuel, 30, perdão, 38º, 1 Samuel, 39º, 2 Samuel. Estamos chegando aí ao 40º livro da Bíblia, lido capítulo a capítulo. E como tem algumas séries dedicadas à liderança, então posso dizer com tranquilidade, já lemos com você 40 referências bíblicas, capítulos bíblicos, tá bom? Nós agradecemos a todos os irmãos e irmãs que têm orado pela minha vida, pela vida da pastora Margarete, da missionária Vivian Lopes, do pessoal da abertura devocional, cito aqui o Everson, pastor Paulo Bueno, Eu agradeço por toda a oração que tem sido feita por nossas vidas e por esse trabalho. Agradeço também por aqueles que divulgam. Aproveito para falar rapidamente, divulgue para mais um, só mais um. E pode ser alguém da fé. Pode ser alguém da sua família, claro, pode ser alguém da fé que você acha que a leitura bíblica pode ajudar. A pessoa vai ouvindo na sua casa, quando ela pode, como ela pode. Então, nós agradecemos pelos que divulgam e agradecemos pelos que ofertam em nossa vida, em particular, Pastor Sérgio, Pastora Margarete, agradecemos muito. Eu não vou citar nomes, porque nesse caso, em geral, as pessoas não gostam que você cite o nome quando ela está fazendo uma oferta. É muita gente que não gosta. Eu mesmo não gosto. Quando faço uma oferta, não gosto que divulguem para ninguém. É melhor que uma das mãos que está fazendo saiba, mas a outra não transmita isso. Ou seja, é melhor que isso fique mais preservado, tá bom? Então, nós vamos entrar no primeiro livro de Reis. Só de passagem, o diagrama do conteúdo do livro de Reis vai mostrar um reino dividido, reino de Israel dividido, a batalha de Acabe contra a Síria, a batalha de Acabe contra Elias, a guerra civil em Israel. Olha quanto conteúdo que nós vamos ver, né? Então, nós vamos passar por tempos de lutas e declínio em Israel, vários reis, um profeta importantíssimo, que é Elias, aparece lá no Monte da Transfiguração com Jesus. O profeta Elias vai ser mencionado, como já disse, Reino do Norte, que passa a se chamar Israel, Reino do Sul, passa a se chamar Judá, e o livro trata de um período de cerca de 90 a 100 anos, um século da história de Israel. Tá bom? Nós vamos ver um século da história de Israel, segundo a transmissão bíblica, segundo foi relatado pela Bíblia. Bom, juntamente com isso, nós temos um rei muito importante, Salomão, com o coração dividido. O compromisso de Salomão esteve presente. Alguém que escreve 5% da Bíblia, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, você não pode dizer que não teve uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência com Deus, mas teve também o problema de um coração dividido. Se afastou também do Senhor. Vamos passar pela construção de Salomão, um templo para Deus, a convocação de Salomão, um trono da parte de Deus, um tempo de sucesso e glória para Israel, um rei muito triunfante, é o período de reinado na monarquia de Israel, de maior apogeu para Israel. Por um lado, lado econômico, lado estratégico, lado político, foi um momento de grande apogeu com o rei Salomão. Vamos mencionar Jerusalém, claro. Quando se falar em Jerusalém, estaremos falando de aproximadamente meio século, cerca de 40 anos. Bom, dentro dos alvos, teremos os capítulos, os temas, os lugares, a época e o tempo. Que Deus nos abençoe e na leitura do primeiro capítulo já fique alguma lição para as nossas vidas. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler? É um capítulo um pouco longo, mas fique aí, né? Não deixe de ler junto ou de ouvir. Reis 1, 1. A velhice do rei Davi. O rei Davi havia envelhecido, estando já com idade muito avançada. Por mais que se lhe agasalhassem com coberta, seu corpo não se aquecia. Sugeriram-lhe então seus servos: procure-se para o Senhor nosso rei uma jovem virgem que assista ao rei e cuide dele. Ela dormirá ao seu lado e assim o Senhor nosso rei se aquecerá. Procuraram, pois, em todo o território de Israel, uma jovem bela e acharam Abizag, ou como nós falamos em português, Abizag. No hebraico, a sonoridade é próxima ao nosso V de vaso, mas em português tem a sonoridade de B, Abizag, né? B de bola, tá bem? Uma sunamita e a conduziram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa e dedicada, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relação sexual com ela. Aqui já um esclarecimento importante para aqueles que têm dúvidas sobre isso. Glória a Deus por essa informação. Quando eu der uma paradinha, estou tomando meu chá para ajudar na neuropatia. Versículo 5. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, começou a divulgar: sou eu que vou reinar proximamente. Arranjou para si carros e cavalos, além de 50 guardas que corriam diante dele. Seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu, questionando: por que fazes isso? Ele era também um homem extraordinário e belo, e havia nascido depois de Absalão. Essa será a minha palavra pastoral. Irmãos, irmãs, valorizem a disciplina. Valorizem o ensinamento, por exemplo, na escola sabatina, a escola dominical, dependendo da denominação aí. Valorizem o ensinamento, valorizem a disciplina, a correção. Se nós não corrigirmos, nós teremos pessoas que vão crescer com valores deturpados. Então, a minha palavra pastoral é disciplina, correção é importante. Tudo que aconteceu de bom na minha vida veio da parte de Deus, mas veio como orientação, como instrução, como correção, como disciplina. E tudo que não aconteceu de bom é porque em algum momento, estou dando um testemunho, eu não coloquei em prática os princípios do discipulado cristão, não dei ouvido à correção, não dei ouvido à disciplina, e isso trouxe consequências, por exemplo, para o corpo. Não é só para a alma, né? Não, para o corpo. Eu já contei para vocês, mas se alguém está chegando agora, está começando a ouvir agora, Eu não comia de jeito nenhum frutas e legumes e só queria comer massa. Isso trouxe consequências ruins. Então, os pais deveriam ter sido um pouquinho mais severos para que, até no corpo, veja, você vai ter sequelas. E claro que no espírito também. Então, hoje em dia, novas filosofias educacionais em todo o mundo são muito reticentes quanto à disciplina. Não gostam dessa ideia de corrigir, de disciplinar, cada um seja o que quer, como quer, faça o que quer. É verdade que isso deve acontecer com livre-arbítrio, mas é função do discipulador, é função do professor, é função dos pais, é função dos professores orientar no caminho correto. Então, novas filosofias educacionais são contra isso, no mundo inteiro, muito reticentes. Talvez a gente possa tirar alguns países ali do Oriente Médio, que não são tão reticentes quanto à disciplina e correção dos filhos. Só que, infelizmente, naquele caso, não são reticentes quanto à disciplina, mas o ensino vem marcado o estímulo ao ódio, o estímulo à raiva, o estímulo à destruição de outros povos. Então, aí não resolve nada, né? Nós precisamos corrigir, orientar, disciplinar. Até quando, pastor? Até o último dia da nossa vida. Até o último dia que nós pudermos. Contudo, segundo o que vemos na Bíblia e do dia a dia, da vida prática, quando os pais falham na orientação, como eu disse, na orientação, na educação, na correção, até quando ela precisa ser um pouco mais severa, como eu estou citando um caso, tinha que ter sido um pouco mais severo, fazendo, né, comer, vai balancear essa alimentação aí, para depois não sofrer mais novo o que poderia vir a sofrer mais tarde, ou até não sofrer. Aí eu precisaria de base medicinal para dizer se iria ou não iria, né? Mas, de qualquer maneira, é preciso que, até quando é necessário, que a educação seja um pouco mais firme, mais severa. Não estou falando de violência, não estou falando de estímulo ao ódio, não estou falando de nada disso. Mas a gente precisa estabelecer parâmetros, ajudar a pessoa que está crescendo com parâmetros. O problema que nós sofremos no cristianismo hoje é que nos faltam parâmetros sólidos. No Brasil, em particular, a igreja vai crescendo totalmente à revelia de bons parâmetros. Bom, que em nome de Jesus nós possamos dar bom exemplo e as consequências das atitudes insubmissas não venham sobre nós e jamais venham ficar evidentes em nossa vida. Tá bem? Como você vê em várias personagens bíblicas que não deram a devida formação, como Eli fazendo vistas grossas para o erro dos filhos, Acabe e tantos outros. Davi, sob certo aspecto, também falhou nisso. Ok, versículo 7 agora. Essa era a palavra pastoral, esse era o elemento histórico, agora podemos só ler. Adonias, pois, entrou em entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e o sacerdote Abiatar, que tomaram partido de Adonias e o apoiaram. Bom, problema entre a família, entre irmãos. Mas o sacerdote Zadoque, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simeão, rei e guarda especial de Davi, não seguiram Adonias. Certa vez, quando Adonias imolou ovelhas e bois e bezerros cevados junto à rocha de Zoelete, nas proximidades de En-Rogel, convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá que serviam ao rei como conselheiros, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem os valentes, nem seu irmão Salomão. Aqui fica claro e evidente para você que nós tínhamos uma cisão, um problema grande entre os filhos de Davi. Houve um lapso aqui. Em algumas situações, temos que ser justos, algumas situações, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, nos criou a sua imagem e semelhança e nos criou para acertar e nos deu o livre-arbítrio. Então, nós não podemos sempre transferir o erro, por exemplo, de Adão e Eva e aí por diante, a quem está educando, porque às vezes a pessoa educou, educou, educou, ensinou, ensinou, ensinou, discipulou, discipulou, discipulou, mas o outro tem o livre-arbítrio. Então não podemos transferir imediatamente dizendo foi falha na educação. Não, em muitos casos não houve falha na educação. O que houve foi rebelião contra o princípio que estava sendo dado. Satanás estava lá com os anjos, com os arcanjos, diante de Deus, aprendeu tudo de melhor e se rebelou. Então, não vamos transferir de imediato. O princípio continua: educar, corrigir, disciplinar, mas o livre-arbítrio também nos ensina que às vezes a pessoa recebe tudo de melhor. Eu recebi tudo de melhor que podia, mas nem sempre acertei por teimosia. Teimosia, tá bem? Então a gente tem que saber organizar as coisas na nossa reflexão. Ok. Por que ele não convidou o profeta Natã? Porque ele sabia que Natã ia repreendê-lo. E no versículo 11 isso fica claro, a ação de Natã e Batseba. Natã questionou então a Batseba, mãe de Salomão: não ficaste sabendo que Adonias, filho de Agite, proclamou-se um rei sem que o nosso senhor Davi fosse comunicado? Pois então, prestai atenção ao conselho que passo a dar-te, a fim de que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai depressa ter com o rei Davi e indaga-lhe: Senhor meu rei, porventura não juraste a esta tua serva, Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e é ele quem se sentará no meu trono? Com que autoridade Adonias se denominou rei? E enquanto ainda estiveres lá falando com o rei, entrarei depois de ti e apoiarei as tuas reivindicações. Então Batseba dirigiu-se aos aposentos do rei, já idoso, onde a virgem de Sinem, Abisague, zelava por ele. Batseba se ajoelhou e se prostrou diante do rei, e o rei lhe indagou: que desejas? Ela prontamente respondeu-lhe: meu senhor, juraste a essa tua serva por Yahvé teu Deus: teu filho Salomão reinará depois de mim, e é ele quem se sentará no meu trono. Ora, eis que agora Adonias proclamou-se rei, E tu, Senhor meu, nem ficaste sabendo disso. Adonias imolou grande número de bois e bezerros cevados e ovelhas e convidou a todos os filhos do rei, como também o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército, mas não convidou teu servo Salomão. No entanto, é para ti, Senhor meu, rei, que todo Israel dirige o seu olhar, para que lhe indiques pessoalmente quem haverá de sentar-se depois de ti sob o trono que te pertence, ó meu senhor e rei. De outro modo, assim que o rei meu senhor descansar na companhia de seus antepassados, eu e teu filho Salomão seremos julgados e tratados como traidores. Ela ainda estava argumentando com o rei quando chegou o profeta Natã. Então, aqui a situação foi relatada para Davi e agora entra Natã. Tá bem? O problema: história de Israel, monarquia, sucessão. Versículo 23. E anunciaram ao rei: o profeta Natã deseja ver o rei. Ele se aproximou do rei e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Então declarou Natã: Senhor meu rei, acaso firmaste Adonias reinará depois de mim e sentar-se-á no meu trono? Porquanto ele desceu hoje para imolar grande quantidade de bois, bezerros cevados e ovelhas, tendo convocado os filhos do rei, os oficiais do exército, e exclamou: Viva o rei Adonias! Olha, ele estava usurpando o poder já de rei. Mas não convidou a mim, teu servo, nem o sacerdote Zadoque, nem Benaia, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. Porventura isso aconteceu por ordem do Senhor, meu rei, sem que tenhas informado a seus servos mais próximo quem sucederia no trono ao Senhor meu rei? Bom, você entendeu o problema. A questão que está em jogo aqui é a sucessão na monarquia do Estado de Israel. Salomão, então, irmãos, a partir daqui vai ser consagrado rei, irmãos e irmãs. Então prontamente o rei Davi ordenou: chamai para mim Batseba. E ela entrou e prostrou-se em pé diante dele. Em seguida proferiu o rei um juramento: juro por Yahvé, o nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que certamente ainda hoje mesmo vou executar o que prometi em o nome do Senhor, o Deus de Israel. Eis que o meu filho Salomão me sucederá como rei e ocupará o meu trono em meu lugar. No mesmo instante, Batseba prostrou-se com o rosto rente ao chão e, ajoelhando-se perante o rei, exclamou: Viva para todo sempre o rei Davi, meu senhor. Logo depois, o rei Davi ordenou: chamai para mim o sacerdote Zadoque e o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. E assim que eles se apresentaram ao rei, ele os orientou, dizendo: tomai convosco os conselheiros do vosso rei, fazei com que meu filho Salomão monte sobre minha mula. Conduzi-o até Gion. Ali o sacerdote Zadoque e o profeta Natã ungirão rei sobre todo Israel. Nesse momento tocareis o chofar, a trombeta, e bradareis: Viva o rei Salomão! Depois tornareis a subir atrás dele, e ele virá sentar-se no meu trono e passará a reinar em meu lugar, pois foi a ele que instituí governante sobre todo Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, declarou ao rei: Amém! Assim seja. E que Yahvé, o Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Assim como Yahvé permaneceu com o rei, meu senhor, de igual modo esteja ele com Salomão, a fim de que ele exerça um reinado ainda mais portentoso que o reinado do meu senhor, Rei Davi. Irmão, sobre o aspecto político, econômico, social, ideológico, de fato, Salomão exerceu um reinado mais portentoso que Davi. Foi o momento de maior apogeu do reinado de Israel. Quem não sabe, precisa saber disso. O que você também precisa saber é que, infelizmente, os impostos aumentaram muito, o gasto com as 300 esposas aumentaram muito, o gasto com 700 concubinas aumentaram muito, e você precisa saber que, infelizmente, nas alianças políticas, Salomão permitiu que ídolos fossem trazidos para Israel. Ele só se arrepende disso lá no finalzinho. E você vai entender isso quando ouvir Eclesiastes. Só no finalzinho ele se arrepende. Mas, então, sob o aspecto do apogeu político-econômico, perante as outras nações, foi o maior período de apogeu. Sob o aspecto de temor de Deus, não. Por isso que o rei Davi continua sendo o rei esperado por Sião, esperado por Israel. Versículo 38. Só um parêntese para ajudar principalmente os mais novos. Desceram, portanto, os sacerdotes Zadoque, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas, os peletitas, e convenceram Salomão a montar a mula particular do rei Davi e o escoltar até Gion. É claro que você também está fazendo outro parêntese e lembrando que quando Jesus entra numa mula, no Domingo de Ramos, isso é uma forma de saudação a um rei de Israel. E eles saudam com ramos os vencedores, e a mula representa esse poderio que veio de Deus. Foi Deus quem deu a vitória. Deus dava a vitória a Davi e ele exaltava ao Senhor. Deus deu a vitória a Jesus e ele exaltou o Senhor. Montado na mula, ele entra no Domingo de Ramos e Israel, de fato, espera. Agora é a hora da virada. A virada aconteceu ao terceiro dia da ressurreição. Eles é que não entenderam que o apogeu não é o apogeu só político-econômico, ainda não entendem como um todo. Mas o apogeu é a restauração completa do sentido de ser Israel perante Deus. Fecho parênteses. Versículo 39. O sacerdote Zadoque apanhou na tenda o chifre com o óleo sagrado e ungiu Salomão, chifre também simbólico, né? Que ungiu Davi, que ungiu Salomão, que ungiu Saul, depois Davi, agora Salomão, apanhou o chifre com o óleo sagrado e ungiu Salomão. Logo depois tocaram o chofar, a trombeta, e todo o povo bradou: Viva o rei Salomão! Em seguida, todo o povo se organizou e subiu atrás dele, tocando flautas e celebrando com tanta animação que o chão tremia com o barulho da multidão. Que coisa linda esse momento. Agora, o pavor de Adonias, fechando o capítulo. A partir do versículo 41, Adonias e todos os seus convidados foram informados sobre o que estava acontecendo pouco antes de terminarem o banquete que haviam servido. Assim que Joabe ouviu o toque do chofar, indagou assustado o que significam esses brados e esse alvoroço na cidade? Estava ainda a falar quando chegou Jônatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias, e recebeu com essas palavras: Entra, pois é homem honesto e certamente traz boas notícias. Diante disso, Jônatas lhe replicou: De fato, o rei Davi, nosso senhor, acaba de proclamar Salomão rei. O rei mandou junto com ele o sacerdote Zadoque, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas, os pelititas, e eles o fizeram montar a mula particular do rei. A seguir, o sacerdote Zadoque e o profeta Natã o ungiram o rei junto à fonte de Gion. De lá eles retornaram, celebrando e gritando de alegria, e a cidade está sobre grande tumulto e exaltação. É precisamente esse barulho que acabais de ouvir. Além disso, Salomão já está sentado no trono real. E até mesmo os servos e oficiais do rei já foram saudar e felicitar o rei Davi, nosso Senhor, auspiciando que teu Deus glorifique o nome de Salomão mais ainda que o teu, e que ele engrandeça teu trono mais do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente sobre o seu leito e exclamou: Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que permitiu que meus olhos vissem hoje um dos meus descendentes sentar-se sob meu trono. Então todos os convidados de Adonias entraram em pânico, levantaram-se depressa e cada qual partiu para um lado. Adonias, temendo Salomão, levantou-se e foi-se agarrar aos chifres do altar. O fato foi comunicado a Salomão com essas palavras: Eis que Adonias ficou apavorado com o rei Salomão, com o que o rei Salomão poderia lhe fazer, e se agarrou às pontas do chifre do altar, suplicando que o rei Salomão me jure que não mandará acabar com a vida desse seu servo ao fio da espada. Então Salomão garantiu: se ele se portar como uma pessoa leal, nem sequer um dos seus cabelos lhe será arrancado. Todavia, se for surpreendido agindo desonestamente, ele certamente pagará com a própria vida. E o rei Salomão ordenou que alguns soldados fossem até ele e o fizessem descer do altar. E Adonias foi trazido à presença do rei e curvou-se solenemente diante da majestade de Salomão, que lhe ordenou: Vá em paz para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor, pela sucessão de Davi para Saul. Louvado seja o nome do Senhor pelo apogeu do Estado de Israel. Tenho certeza que o Senhor já teve misericórdia de Salomão pelos erros que ele cometeu. Louvado seja o nome do Senhor, porque o verdadeiro e maior descendente de Davi é o Messias, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Salomão foi consagrado como sucessor do rei Davi, mas o verdadeiro rei de Israel é o Senhor, o Messias, Jesus Cristo. E louvado seja o nome do Senhor, porque houve um momento em que nós paramos para dizer que a disciplina, a educação, a orientação, a formação é sempre importante. Se nós queremos uma igreja cada vez melhor, uma família cada vez melhor, um país cada vez melhor, nós precisamos de muita formação, de muita orientação, de muito preparo, e que nenhum de nós negligencie isso, porque tudo que aconteceu, eu volto a dizer, na minha vida de bom, veio da parte de Deus que me orientou e veio através de discipuladores que me abençoaram também. Um deles está aqui e hoje eu inverto. Ele diz assim, pastor Paulo, está lá no Paraná, Paulo Bueno de Camargo, unidade que sustenta, fé que resiste. Diante da acusação injusta dos escribas, Jesus respondeu com sabedoria e firmeza. Ele expôs a incoerência da crítica. Como pode Satanás expulsar Satanás? Um reino dividido não pode permanecer. Se o mal estivesse lutando contra si mesmo, já estaria destruído. Essa lógica simples carrega uma verdade poderosa. A divisão enfraquece qualquer obra, inclusive a da fé. Jesus nos convida a refletir hoje, irmãos e irmãs, sobre a importância da unidade do corpo de Cristo. Quando a igreja se divide por vaidades, julgamentos, disputas internas, ela perde a força e enfraquece seu testemunho. Onde há confusão e competição, o inimigo se aproveita para semear o desânimo. Além disso, Jesus afirma que ninguém pode saquear a casa do valente sem primeiro prendê-lo. Ou seja, só conseguimos resistir ao mal quando estamos espiritualmente fortalecidos, firmes na palavra, na fé e em oração constante. Que hoje você busque a unidade, rejeite as contendas e se fortaleça em Cristo, pois apenas unidos em amor e verdade podemos sustentar a missão e resistir ao mal com autoridade e paz. Amém, amém e amém. O texto é de A.C. Barro. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.